ascultă în cer un grit, o apulisă de buboci. Pură chiche, nou domina, socia morci, prate vitera, muito hip-hop, lock, então vê se não foge. Seja bem-vindo águas lindas, terra sem lei, aonde o inimigo anda de boa, a paisana de pistola eu sei. Muito corpo deitado contei, ponto 40 em aço inox titânio. Fica ligeiro com sabutre carniceiro, mutiladores de crânio, mutiladores de crânio. Lá vem o caveirão com sede pra bater os bonde. Com uma arma. Em seguida, surge este menino.